seriam identificadas com o símbolo mundial do transtorno espectro autista TEA. Os parlamentares apontam na justificativa para a proposta que o objetivo é garantir que as pessoas com TEA e suas famílias possam desfrutar do cinema por meio de sessões adaptadas, assegurando assim a inclusão social. Na mesma área, o projeto número 23/2022 do deputado Aldir Mota dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada às pessoas com TEA, também síndrome de Down e outras síndromes ou transtornos que acarretem hipersensibilidade sensorial. O deputado Aldir Mota é também autor de outros 4 projetos em tramitação na Assembleia Legislativa sobre assistência às pessoas com transtorno do espectro autista. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Domingos Távora, da Web Rádio Ceará Rural, para o programa A Notícia do Ceará. Obrigado pelas informações. Aqui o nosso parceiro Domingos Távora, com informações da Assembleia Legislativa do Ceará. Nós vamos seguindo aqui, já quase na reta final do nosso programa, às 11h53, mais um prefeito é cassado no Ceará. Nesta quinta-feira, o prefeito de Iguatu teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Edinaldo Lavô foi eleito em 2020 com mais de 50,5% dos votos válidos. O gestor foi acusado pela Procuradoria Regional Eleitoral de contratar servidores temporários de forma irregular durante o período eleitoral. O gestor também foi acusado de usar de forma abusiva as páginas institucionais durante o período vedado pelas leis. Além de Edinaldo, o vice-prefeito Franklin Bezerra também teve o seu mandato cassado, ambos por abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2020. Ainda cabe recurso da decisão. Agora, o fato é que nós estamos acompanhando, né? São muitos prefeitos aí sendo cassados pela Justiça Eleitoral no estado do Ceará. Emanuel Rodrigues, Nova Russas, como é que fica a situação de Nova Russas? É verdade, Reginaldo. Nessa sexta-feira, né, dia 29, ontem, a Justiça Eleitoral da comarca de Nova Russas notificou o presidente da Câmara Municipal, vereador Sebastião Mano, para vir assumir o mandato de prefeito, em virtude da prefeita Giordana Mano e de seu vice Anderson Pedrosi terem tido seus registros cassados por um colegiado junto ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que segunda-feira foi julgado os embargos declaratórios por 7-0. Reginaldo Marques. Pois é, o Emanuel Rodrigues, o conhecimento nós temos até agora é que não houve ainda por parte do presidente da Câmara em assumir o cargo. Estava previsto, né, até notícia extraoficial, porque nós não tivemos essa confirmação do próprio presidente da Câmara. O presidente da Câmara, Sebastião Mano, que é tio do então deputado federal Júnior Mano, que é esposo da prefeita cassada Giordana Mano. A gente sabe que cabe recurso, mas já existe uma determinação da Justiça para que o Poder Legislativo Municipal tome as medidas cabíveis e necessárias ao poder. Agora, a expectativa é de saber quando o presidente da Câmara toma posse como prefeito, se vai ser na segunda-feira ou durante a semana, até porque a Justiça também tem prazos para isso. Outro detalhe importante é a população, que nesse momento está se perguntando como é que ficam as obras no município, como é que fica o município. E aqueles que gostam de festa ficam se questionando também. E os eventos do município em alusão à festa da padroeira, que é agora em agosto. Como é que ficam aí? Já que já foram anunciadas, inclusive, festas com atrações nacionais, como por exemplo Wesley Safadão, como por exemplo o Raça Negra e outros artistas que já estavam aí na programação para os festejos de agosto em Nova Russas. Então são esses questionamentos e que devem ser respondidos durante essa semana que vem, né? São todos esses questionamentos, a preocupação da população, como é que fica o município, como é que essas obras irão ser tocadas, né? E essa questão da eleição suplementar também. Então são respostas aqui para essa semana. Porque se você nos perguntar hoje, nós não temos essas respostas. E se talvez você for perguntar aos agentes políticos envolvidos, talvez nem eles saibam direito essa resposta. mas a expectativa é que se resolva aí na próxima semana. Vamos aguardar. Agora, 11 horas 57 minutos. Vamos seguindo aqui com o programa A Notícia do Ceará. Emanuel Rodrigues. Nessa sexta-feira, o deputado estadual Marco Sobreiro foi convidado do Destaque ANC, o podcast da rede A Notícia do Ceará. Na ocasião, o parlamentar falou sobre o início da vida pública e trajetória, além de fazer ponderações sobre o atual cenário político do Brasil e do Estado. Na oportunidade, Marcos Sobreira também avaliou a escolha do nome do presidente do PSD para compor a chapa encabeçada por Roberto Cláudi, assim como defendeu a escolha do ex-prefeito de Fortaleza em uma nova missão política. Marcos Sobreira também afirmou que a escolha de Domingos Filho para compor a chapa como candidato a vice era o melhor a ser feito para o momento. O deputado afirmou que Domingos vive política 24 horas por dia e hoje é o segundo maior força política do estado do Ceará. Reginaldo Marques. Essa chapa aí praticamente já está definida, né? Então, o grande questionamento hoje são as demais chapas, inclusive a chapa petista, como é que fica? Porque também do Capitão Wagner já está bem adiantado no sentido de escolha de vice, né? O próprio PL que vai indicar a vice, né? Tudo indica que o próprio Alcilon Gonçalves indica a sua esposa como vice do Capitão Wagner. Pois é, então as definições estão aí, esse mês de agosto, repito, a partir do dia 15 é campanha valendo, no momento agora, momento de definição, né, nas convenções e o momento de começar as articulações para realmente iniciar as campanhas eleitorais, tanto ao governo do estado do Ceará, né, e demais governos aí nos demais estados. E nós temos também votação para deputado estadual, deputado federal, uma vaga para senador e o presidente da República. Né? Mais uma vez aí, a população vai ser convocada na grande festa da democracia, minha gente. A grande festa da democracia é isso, é voto livre. O cidadão, a cidadã tem o direito de livremente escolher quem ele achar melhor que vai lhe representar. É isso. Né? E mais uma vez dizendo, o papel da imprensa é informar, é divulgar sem estar tomando partido, sem estar fazendo dos seus blogs, dos seus programas, dos seus canais, aí puxar de um político desse ou daquele candidato, mas bem informar a população para que cada um faça o seu raciocínio, tire as suas conclusões e vá votar, né, na grande festa da democracia, porque você ter direito ao voto, eu ter direito ao voto, nós termos direito ao voto, escolher quem vai nos representar, foi uma luta muito grande. Por isso que o voto ele tem que ser valorizado. Valorizado no sentido de dinheiro não, minha gente. Não é vender o voto. É no sentido de você realmente exercer o seu papel de cidadão e escolher aquela pessoa que você acha que vai bem lhe representar, tanto no legislativo como no executivo. Abraçar aqui Alexandre Garcia, que está conosco nesse momento. Ele está aqui em Três Lagoas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, né? Está conosco aqui nos acompanhando. Também Fia Diógenes, Zilma Lopes, está deixando também aqui o seu bom dia. E finalizamos, minha gente, mais uma edição do programa Notícia do Ceará. Continue bem informado, dizer que Fortaleza e choveu. Alguns municípios do estado do Ceará também aconteceram precipitações, chuvas, nessa manhã de sábado, de sexta para sábado. E Fortaleza aí com intensas chuvas, inclusive nessa manhã. É final de mais uma edição do programa Notícia do Ceará. Continue bem informado acessando o portal anoticiadoceara.com.br. Em meu nome, Reginaldo Marques, de Emanuel Rodrigues e todos que fazem a Notícia do Ceará. Agradecemos a sua audiência. Continue bem informado acessando o nosso portal. Esse programa é produzido pelo Sistema Integrado de Comunicação do Brasil, a coordenação do Felipe Clisma, direção-geral do jornalista César Tavares. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Um final de semana bem abençoado. Uma semana bem abençoada para você e para toda a sua família. Até sábado que vem, 10 horas da manhã, se Deus quiser. Você ouviu a notícia do Ceará. O que acontece no Ceará vira notícia aqui. Você sintoniza. Você sintoniza. A Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretanto, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção-geral, Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Tudo de móveis, tudo de eletros, tudo pra sua casa. É a semana de móveis e eletros Zeni. Smart TV, 39 polegadas por R$ 1.599 ou 12 de R$ 159,90. Conjunto Box Casal, molas ensacadas, Eurosolo por R$ 1.199 ou 12 de R$ 119,90. Refrigerador na porta, 240 litros, Electrolux por R$ 1.899 ou 12 de R$ 189,90. Fritadeira elétrica, 3 litros e meio por R$ 399 ou 12 de R$ 39,90. Aproveite, entregue montagem grátis. Semana de móveis e eletros Zeni. O melhor está aqui. Rádio Cidade, primeiro lugar em audiência. Quem olha pode a boca e disfarça, e some no meio da fumaça. Sensualiza beijando a taça, aponta o mira e leva pra casa. Dá o golpe, me envolve no seu esquema criminoso. O seu beijo é gatilho pra eu me prender de novo. Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo. Chega a ser maldade o que ela faz comigo. Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo. Tá perdido nele e se perde comigo. Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo. Chega a ser maldade o que ela faz comigo. Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo. Se perde comigo. E oh, sucesso, essa música boa demais, viu? Quem avisa, amigo, é. Mas eu era mais que seu amigo, era o seu namorado e você não deu ouvidos. Quem brinca com fogo se queima, e eu só tenho a cara de besta. Você nunca me enganou, eu fingia que não sabia, mas eu tinha detalhado seus passos e as suas mentiras. Quem brinca com fogo se queima, e eu só tenho a cara de besta. O pior é que agora você tem que engolir o choro, porque eu não te quero mais, nem pintada de ouro. Não foi uma, nem duas, nem três. Falei sério e você brincou. Mas quando eu digo que acabou, acabou. Mas quando eu digo que acabou, acabou. Não me diga que eu não avisei. Não foi uma, nem duas, nem três. Mas quando eu digo que acabou, acabou. Saí, GD. Acabou, acabou. É nóis. Sim! Acabou de começar, Samadão. Obrigado. Cidade. Me chamaram pra sair hoje. Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou, mas eu vou. Pra que que eu vim? Só minha carente, sentindo que esse povo aqui não sente. Definitivamente eu não combino com esse ambiente. Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo? Mesmo aqui na bagaceira só penso em você. E ninguém tem meu sentimento. E a bebida é um gatilho e eu saio e nem um tiro pra te ver. Já desisti de te esquecer. Seu número um milhão de vezes, mesmo sabendo ele decorado, tentei te bloquear nas redes, não consigo. Só pra ficar de olho em seu status, confesso, não é fácil ficar te vigiando o tempo inteiro. É que eu sinto saudade, desculpa se eu não te esqueci direito. Faz amor comigo só mais uma vez e esquece que a gente é ex. Faz daquele jeito que só você fez e esquece que a gente é ex. Faz amor comigo só mais uma vez e esquece que a gente é ex. Faz daquele jeito que só você fez e esquece que a gente é ex. Confesso, não é fácil ficar te vigiando